Um bom dia a todos, que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Que possamos, nesta manhã, juntos, refletir sobre o tema, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Felizmente, hoje nós temos muitos pais, mães, acredito que avós também, né? Com certeza, a dona Neidinha aqui. E nós, quando pensamos no tema, pensamos sempre com muito carinho, com muita atenção, porque também nós temos a responsabilidade de educar filhos. E também temos, muitas vezes, a responsabilidade até de educar filhos dos outros na condição de professores. E essas reflexões que faremos na manhã são muito importantes porque nos ajudam a entender a situação que nós vivemos hoje, ajuda-nos também a descobrir formas de ação nessa grande missão que é educar, que é orientar os espíritos que, reencarnando, ainda não estão completamente donos do seu destino, ainda são dependentes de nós em orientação. E esse é um tema da atualidade que vai exigir dos pais cada vez mais reflexão. E principalmente, espírito aberto a compreender, a entender novas visões sobre a temática. Porque muitos de nós acreditamos que educar é um processo simples, fácil, que é só seguir uma receita já estabelecida, que recebemos dos nossos pais, que receberam dos nossos avós, mas nós não podemos esquecer nunca que somos espíritos em evolução. E em cada fase da evolução, o espírito requer algumas condições que as etapas anteriores não possuíam. Por isso que os pais devem estar sempre dispostos a aprender, a refletir, a considerar aquilo que eles chamam da educação familiar. Então é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã, e nós vamos nos inspirar num dos grandes espíritos que orientaram o trabalho de Allan Kardec na codificação do Espiritismo. E esse grande espírito, esse ser já muito evoluído, que conheceu muito os ensinamentos de Jesus, já vem de muitos séculos acompanhando a evolução do pensamento religioso aqui no mundo ocidental, já vem há muitos séculos buscando a compreensão dos ensinamentos de Jesus, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele é considerado um dos pais da Igreja, um dos primeiros que ajudaram a fundamentar esse conjunto de conhecimentos das tradições cristãs, das religiões tradicionais cristãs. E ele, evoluindo como espírito, vem, no século XIX, colaborar com o Consolador prometido por Jesus. Ele vem trazer a sua experiência, o seu grande aprendizado nessa longa evolução. E ele aborda numa mensagem muito importante, que deveria ser lida integralmente por todos nós, com uma certa frequência. Ele traz nessa mensagem indicações muito importantes, que nós vamos nesta manhã citar alguns itens em função do tempo. Seria interessante se pudéssemos fazer um estudo metódico dessa mensagem. Demandaria aí umas 2 horas aproximadamente, pelo que observei estudando-a, para trazê-la hoje. Como o nosso tempo é curto, nós vamos nos ater a algumas ideias para poder abordar e trazer algum elemento de reflexão para que a gente possa pensar. E depois cada um pode buscar no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 9, a mensagem: a ingratidão dos filhos e os laços de família. Ele transmitiu essa instrução por uma psicografia que foi passada no ano de 1862. E lá ele nos traz elementos muito ricos, só que naturalmente nós teremos que contextualizar alguns nos nossos dias. Mas é muito interessante que os princípios que ele traz ali são plenamente aplicáveis nos nossos dias, porque ele toca em aspectos da educação que são imortais, que são aqueles valores mais profundos que os pais em qualquer época devem observar na educação dos seus filhos. Mas antes de a gente começar a falar desses indicadores, dessas indicações de como educar, de como orientar, vamos lembrar a natureza dos espíritos que encarnam como nossos filhos. A mensagem em si, ela é endereçada para os pais, em especial, que têm aqueles filhos que são profundamente ingratos, que são aqueles filhos muito difíceis, espíritos muito rebeldes. E ele nos aponta que esses casos são de grandes adversários do passado. São espíritos que nós, em existências anteriores, prejudicamos e que eles conservam uma emoção, um sentimento muito forte ainda de raiva, de indignação em relação àquilo que nós fizemos para eles. São espíritos que lá naquela vida passada, ao desencarnar, passaram por períodos de sofrimento, de muita angústia, de revolta, mas em algum momento despertaram para a necessidade da evolução e pediram a Deus a oportunidade de serem reaproximados dos seus antigos desafetos, daqueles que os prejudicaram. E a forma mais brilhante que a criação divina tem para conciliar as pessoas é reunir sob o mesmo teto, na mesma família, especialmente como pais e filhos. É a forma mais didática que a justiça divina tem de fazer os corações voltarem a vibrar em sintonia, fazer os corações se harmonizarem novamente e passarem a se respeitar, a se colaborar. E esses espíritos então vêm e reencarnam como os nossos filhos, como espíritos muito exigentes, muito cobradores, e eles vão ser muito ingratos, porque por melhor que a gente seja como pai, como mãe, eles vão nos acusar de tudo. Nós vamos oferecer o máximo de nós para eles, eles vão dizer que nós não fazemos nada. Essa é uma ordem, então, de espíritos que encarnam como os nossos filhos. Uma outra ordem, que deve ser a maioria, a de espíritos como nós mesmos. Não são grandes adversários do passado, mas são seres que nós temos alguma coisa a acertar com eles ainda. São aqueles espíritos que têm os mesmos defeitos que nós temos, são espíritos tão imperfeitos quanto nós, mas também têm qualidades boas como nós. Nesses casos, é um pouco mais fácil lidar com eles. Existe uma outra ordem de espíritos que encarnam nas famílias, que também não é muito comum, que são a de espíritos muito atrasados. São espíritos que não têm nada contra a família, porque a família nunca fez nada contra eles. Mas Deus permite que eles nasçam num meio que tenha indivíduos em condição espiritual superior a deles, para eles poderem receber bons exemplos. Esses costumam ser bem ingratos também, costumam ser filhos muito rebeldes, e eles até dizem que não se sentem parte daquela família, porque não encontram ali afinidade. E por fim, os espíritos mais raros ainda, mas que talvez a gente consiga identificar em nossas famílias, talvez não seja diretamente o nosso filho, mas é alguém que faz parte da nossa família, há de espíritos em condição superior à dos demais e vem com um grande amor, uma grande generosidade, acolher, amparar toda a família. Normalmente são aquelas pessoas que se desdobram muito a bem dos outros, não fica magoada quando as pessoas são ingratas com ela, porque ele entende que são imperfeições naturais. Esses não são muito comuns, mas eles existem por aí, de espíritos que vêm ajudar as famílias espirituais. E olha, em todas essas famílias a gente observa que o que reina ali é uma certa sintonia, o que reina nas famílias é uma certa tendência para os mesmos gostos, para as mesmas aptidões. Porque os espíritos, eles se reúnem, tanto no mundo espiritual quanto aqui, por laços de afinidade. Aqui na Terra, é mais comum a gente ter as distorções dessa afinidade, aqueles que destoam, mas, de modo geral, são espíritos afins, os mesmos interesses e que têm as mesmas necessidades. Nós não devemos tentar classificar os nossos filhos nem como grandes inimigos, nem como espíritos muito elevados, porque normalmente levam muitos anos até a gente poder reconhecer o caráter de alguém. É um erro muito grande, só porque o nosso filho é rebelde, a gente acha, é meu grande inimigo do passado. Talvez não seja. Talvez seja uma alma em profundo conflito consigo mesma, E ela só consegue externar esse conflito através do conflito que tem com os pais. Então não taxemos nunca os nossos filhos como grandes adversários, porque leva muito tempo para a gente realmente reconhecer essa condição. Mas é importante saber que existe, e é importante a gente entender que essas condições são os fatores que vão interferir nas nossas relações. Por trás desses conflitos, geralmente existe a ingratidão. Os filhos que não são capazes de reconhecer o que os pais representam para eles. E nós diríamos até que é uma situação normal isso. Até o indivíduo amadurecer, até ele crescer, até ele desenvolver mais inteligência, é natural a ingratidão. Porque nós somos assim também, vamos ser sinceros, não é? Quantas vezes a gente se dirige a Deus reclamando das condições de vida, pensando que o nosso sofrimento é maior, e a gente é ingrato inúmeras vezes porque a gente não reconhece todas as coisas boas que nos favoreceram durante esta vida e as anteriores. As anteriores até tem um desconto porque a gente não lembra, não é? Mas pelo menos nessa a gente poderia reconhecer muito mais que foi feito pela gente. Mas então, é natural do espírito que ainda não compreende a vida ser ingrato. E isso já prepara os pais a entenderem os seus filhos. E eu diria que até nos nossos dias isso serve para os filhos também. Quando os filhos se depararem com pais que também são ingratos, porque muitas vezes os filhos têm que lidar com isso, entenderem também que são imperfeições desses que são seus pais. Aí que a gente começa a melhorar as relações, quando a gente reconhece as imperfeições dos outros e as nossas, e a gente aceita isso como natural e passa a trabalhar para superá-las e não para torná-las elemento de conflito. Porque o que mais nós fazemos nos nossos dias, o que que é? É pegar as imperfeições do outro e torná-las motivos para acusações, torná-las motivos para nós nos afastarmos deles. Esquecemos que muitas vezes as acusações, as imperfeições de alguém, são motivos para nós amarmos mais essas pessoas. E é isso que os espíritos que estão em estado mais elevado de evolução fazem. Eles amam mais os que são mais imperfeitos. Vamos pegar o exemplo extremo da humanidade, Jesus e nós. Espíritos profundamente perturbados há 2000 anos atrás, profundamente envolvidos na sensação, no interesse, na matéria, no desejo, profundamente perturbados pelo nosso egoísmo, e o que que ele faz? Ele vem e nos ama incondicionalmente. Por isso que ele tinha palavras para restaurar, reerguer qualquer pessoa, desde aquele que fosse o mais falso, o mais hipócrita, até aquele que estava errando só por descuido. Ele orientava intelectuais e homens profundamente ignorantes. Nós temos inúmeros exemplos no Evangelho, não vamos falar deles para não consumir nosso tempo e não desviar a temática, mas nós temos muitos exemplos disso. O espírito superior, como Jesus, ama incondicionalmente o mais atrasado. Então é aí que está a grande solução para os conflitos da humanidade. Nós não somos tão superiores como Jesus, somos ainda muito distantes deles em termos de evolução, mas nós já temos alguma coisa que poderíamos dizer que é o início do amor dentro de nós. Já temos algum sentimento, que aqui podemos chamar de amor, que é o nosso amor terreno, que pode nos ajudar a superar os nossos conflitos com o próximo. É só lembrar isso, que quem está mais evoluído, ama mais. Então se eu quero evoluir, eu tenho que amar mais também. É a lógica que nos leva a isso. Se eu quero evoluir, eu preciso aprender a amar e compreender mais os outros. É esse o caminho da elevação espiritual. Não tem ritual, não tem magia, não tem simbolismo, não tem nada que a gente possa fazer que melhore o nosso padrão espiritual do que ser aquele de melhorar os nossos sentimentos. É melhorando os sentimentos que nós evoluímos. Melhorar a inteligência também ajuda na evolução. Mas melhorar o sentimento, refletir sobre como nós nos relacionamos com os outros, o que sentimos sobre os outros, e desejar mudar sentimentos imperfeitos, é um caminho de mudança, um caminho de evolução. Porque tudo para o homem começa no desejo, tudo. Qualquer coisa que nós quisermos, se nós quisermos realmente conquistá-la, nós temos que primeiro querer. E é por isso que muitas vezes as relações entre as pessoas não melhoram, porque não há desejo de melhoria real. O que existe muitas vezes é desejo de imposição, que o outro pense como eu penso. Mas desejo de entendimento, de compreensão e mudar um pouco o que eu sou é o que falta muitas vezes. Então, nas relações familiares, essa atitude seria fundamental para a melhoria ali da situação. Os pais muitas vezes refletirem que eles também são imperfeitos, que eles também precisam repensar suas atitudes. Isso não quer dizer que você vai abrir mão das suas atitudes corretas. É apenas mudar, talvez, a forma de conduzir, a forma de orientar. Mas então, o que nós temos nesse caso, então, né? A ingratidão é o que mais manifesta esses desentendimentos de espíritos que não estão se sincronizando, não estão se entendendo muito bem. É ser ingrato, é ser incapaz de compreender o outro nas suas necessidades, nos seus direitos, entender o que o outro faz de bom. E isso é o que mais aflige os pais. Os filhos não estarem percebendo o que os pais estão fazendo por eles. Os filhos não perceberem que, mesmo as coisas que são feitas de forma, às vezes, não muito corretas, mas ainda assim é para o bem maior. Isso é uma das coisas que mais aflige os pais hoje em dia e é o tema principal aí da mensagem de Santo Agostinho, a ingratidão dos filhos. O que ele nos fala sobre a tarefa dos pais junto aos filhos mais ingratos se aplica a todos os tipos de filhos que nós possamos ter. O que ele nos orienta de como lidar com esses filhos mais rebeldes se aplica ao nosso papel como pais. Por isso que eu disse inicialmente que a mensagem ela é um grande roteiro para os pais na atualidade. Precisa muita meditação sobre ela, muita reflexão, e nós vamos passar a fazer isso juntos agora. A primeira das coisas que ele fala que são fundamentais aí nesse papel dos pais é os pais se inteirarem dos seus deveres. Como assim? Um pai e uma mãe que não sabe os seus deveres? Existem aos milhares hoje em dia. Existem muitos pais que acreditam que o dever deles é apenas o quê? Cuidar dos filhos materialmente. Dar casa, comida, dar objetos materiais. Esse aí é só o dever mais básico e o mais fácil de fazer. Porque a gente pode trabalhar muito, 16 horas por dia, se for o caso, pode ganhar muito dinheiro e comprar tudo o que eles querem. Dar a melhor moradia, as melhores roupas, mas isso é fácil fazer, isso é simples. Porque isso é uma coisa de troca. Eu vendo o meu trabalho e depois eu troco o meu trabalho por dinheiro, não é? E troco os bens por dinheiro, é simples isso. Agora, estar junto dos filhos, cumprir o papel de quem educa, dialogando e exemplificando, esse é o grande desafio. Porque a primeira parte, dialogar, até que não é muito difícil. O difícil é muitas vezes a gente dar o exemplo aos filhos. É. Quem falou? E tem a questão do amor também. Mas a gente pode dizer que é a própria expressão do amor essa renúncia, né? Mas então é simples a gente cumprir essa primeira parte de falar. Mas a questão de exemplificar, ela é a mais desafiadora. A questão do diálogo, a gente deveria repensar também. Porque muitas vezes a gente pensa que está estabelecendo com os filhos diálogo, e na verdade não é um diálogo. É apenas a comunicação numa única direção. Um fala, o outro tem que ouvir, ficar quieto e calado e obedecer. E esse é um outro aspecto da nossa educação hoje em dia, que nós temos que repensar. Isso não quer dizer que o nosso filho vai discutir com a gente no mesmo nível, na mesma altura, e dizer para nós as coisas que ele acha que tem que fazer, e nós vamos aceitar. Mas ouvi-lo, entendê-lo, e argumentar por que, que certas situações não são possíveis ainda para ele fazer, usando da sua liberdade, é fundamental para nós. Mesmo que no primeiro momento ele não aceite, em algum momento ele entende que aquilo representa uma proteção necessária à vida dele. Mas para isso a gente precisa muitas vezes sair da postura de aquele que impõe, aquele que determina, aquele que obriga, aquele que só quer que o outro ouça, sem nunca dar voz a ele. Aí alguém vai dizer assim, mas então é inútil dar a voz para ele só para dizer que ele não pode. Mas o espírito em evolução, ele precisa disso. Ele precisa de explicações claras do porquê não. Porque quando ele amadurecer, ele vai entender melhor do que você simplesmente falar não. Então ele precisa sim de explicações. No passado, os espíritos estavam mais atrasados, eles aceitavam pura e simplesmente a autoridade dos mais velhos. Hoje em dia eles evoluíram um pouco mais, só intelectualmente, e eles precisam de argumentos também. Mesmo que depois você fale não. Mas ele precisa entender o porquê. Porque aquilo pode ferir a ele, porque aquilo pode ferir ao outro. Então ele precisa entender a situação para, no momento de maior lucidez dele, ele poder entender que aquilo não foi uma proibição pura e simplesmente. Não foi um capricho de alguém que só detinha o poder. Foi um poder estabelecido na experiência e naquele que sabia o que era bom ou não, e que se falou não, explicou o porquê, estava, na verdade, protegendo o filho. O problema é que muitas vezes no nosso diálogo com os filhos nós somos muito arrogantes, porque reproduzimos a educação dos nossos pais, que em muitos momentos também foi arrogante. Nós não podemos ser assim. E filhos que estão ouvindo isso aqui, não vão usar isso para falar para os pais, tá? Vão ser compreensivos com eles, porque eles também são frutos de uma educação do passado que eles não conseguem muitas vezes perceber. Mas nós que estamos buscando um roteiro, estamos buscando uma mudança na forma de agir, vamos procurar agir com mais entendimento, mais aceitação e tolerância com todos. Tanto tolerância de pais para com os filhos, quanto de filhos para com os pais. Buscar compreender que cada um tem um papel. Hoje de manhã eu passei por essa situação. Conversei, dialoguei, expliquei e no final foi a palavra final. Então é isso. Hoje de manhã eu passei por isso. Você entendeu? Mas está claro lá na cabecinha da criança, daquela criança linda e maravilhosa que eu amo profundamente, o porquê da situação que aconteceu. Você entendeu? E ela, sim, por isso que eu falei, mesmo que no final a gente tenha que dizer não, mas antes a gente tem que ter passado pelo circuito de dialogar, explicar, dizer que não pode, por isso e aquilo. E no final se diz não. Mas para ela vai ficar muito mais claro, como para qualquer criança, de que não foi por um autoritarismo, não foi por uma imposição, foi por uma necessidade de um momento. Então os pais têm esse momento que eles têm que realmente interditar e falar não. Mas antes, precisa ter tido a tentativa do diálogo. Porque é quando depois, mais para frente, num próximo conflito, a gente pode chamar. Lembra que nós tentamos conversar e eu te expliquei. E por isso nós fizemos aquilo. Porque é disso que nós vamos construindo uma relação de respeito. Pais de filhos, ou melhor, filhos de pais autoritários que só impõem, eles caminham geralmente para a rebeldia. Eles caminham mais para a negativa. Pais que dialogam primeiro, em algum momento do amadurecimento, o filho começa a pensar, não, meu pai, a minha mãe agia, tentava conversar, tentava explicar, e realmente, quando ele falava não, quando a minha mãe dizia não pode, é porque não podia realmente. Mas porque existe essa tentativa de demonstrar que não é por um capricho pai, um capricho mãe que a gente está proibindo, mas é por uma necessidade. E aí eles passam a entender. Então quando ele nos fala, interai-vos os vossos deveres, é a gente saber dessas particularidades da educação. E que hoje em dia a gente está querendo abrir mão, porque nós somos compelidos a trabalhar muito, a comprar muito, a consumir muito, a proporcionar muito. Mas esse papel de estar junto com os filhos, para orientar, para esclarecer, para exemplificar, para dialogar e até para falar não, acaba faltando. Não adianta eu falar com meu filho não para ele pelo telefone. nós nos comunicamos também pelas expressões que nós fazemos. Nós nos comunicamos pelos gestos. A comunicação do ser humano não se dá só pela via auditiva. Ele precisa ver as nossas emoções. Então nós precisamos estar junto. Nós precisamos estar próximos dos filhos. E esse é um dos grandes desafios hoje em dia. Por tantas necessidades que nós acreditamos que nós temos que ter, nós nos distanciamos deles e abolimos esse dever que nós temos que ter de estar com eles orientando. Nós temos que estar com os nossos filhos até brincando com eles, observando como eles brincam com os colegas num parquinho. Para observar uma coisa fundamental que Santo Agostinho fala, a gente espreitar os menores indícios reveladores do germe de vícios. Tem pais que acreditam que seus filhos são maravilhosos, mas não conhecem os filhos verdadeiramente. E aonde que ele consegue perceber os germes de vícios que essa criança já traz? Porque a gente é levado pela cultura humana a pensar, cultura terrena, a pensar que os nossos filhos são seres puros, né? Eles não têm erro nenhum. Não, eles são espíritos que trazem muitas dívidas, são espíritos muito imperfeitos como nós, e eles já começam a manifestar desde pequenos as imperfeições. Se eu não observo o meu filho, se eu não vejo como ele age em diferentes situações, como ele reage com os outros, como que eu posso intervir nisso? Se eu não percebo, por exemplo, que o meu filho é uma criança profundamente retraída, temerosa e não se relaciona bem com os outros. Porque às vezes ele é quietinho na escola, não dá problema nenhum, porque ele vive morrendo de medo de todo mundo que está ali. E ele fica retraído. Ele faz todas as lições porque ele não quer levar uma bronca da professora. E aí a professora, quando fala do filho, fala: olha, ele é maravilhoso, está tudo bem com ele, ele faz tudo, não dá trabalho na sala de aula, nunca tivemos reclamação. Mas aí o papel dos pais de ajudar esse filho, por exemplo, a superar essa timidez, esse medo que ele tem da vida, não é exercido. Porque a gente pensa que está tudo em ordem, porque a gente garante uma escola de período integral, a gente garante para ele entretenimento através de diversos meios, principalmente os meios eletrônicos, computador, tablet, acesso direto à internet, TV a cabo, com a programação que ele quiser ali, e a gente pensa que isso faz parte do nosso dever. Se pudermos, faz. Agora, se não pudermos, o mais importante é a gente estar observando os filhos. E dá trabalho. Você poderia, por exemplo, estar descansando e o seu filho no parquinho brincando lá com os amiguinhos numa boa. Mas você tem que estar lá observando como o seu filho age, como ele reage. É isso que ele nos fala aqui. Inteirai-vos os vossos deveres. É dever dos pais acompanhar o desenvolvimento dos filhos. Não é só saber se ele é bonzinho, se ele não brigou. É saber como ele age em diferentes situações ali. É observar realmente. E dessas observações é que a gente percebe os germes desses vícios que o Espírito cita. É de a gente estar em contato com o filho que a gente percebe. Olha, ele manifesta uma agressividade que é incomum para a idade. Um autoritarismo. E é nesse momento que nós vamos intervir. Nós vamos dialogar, vamos conversar. E há crianças extremamente sensíveis a isso na atualidade. Quando você explica, olha, se você quer ter mais amigos, você não pode reagir de maneira agressiva, você tem que ser mais colaborativo com seus amigos, deve emprestar os seus brinquedos. É assim que a gente vai moldando o caráter deles. É assim que a gente vai orientando. Mas se a gente não descobrir que esse é o nosso papel como pais, fica mais difícil. Uma outra situação importante que o Espírito nos traz para refletirmos, né? E essa eu não posso deixar de falar, é de que dentro desses deveres que nós temos, é de colocar todo o nosso amor, toda a nossa dedicação para aproximar o nosso filho de Deus. Orientar o nosso filho à compreensão das leis divinas. Isso não significa transmitir uma religião formalmente e achar que aquilo foi a tarefa cumprida. levar o filho no catecismo ou na evangelização espírita, na casa espírita, a gente achar que isso é cumprir o nosso papel. É muito mais. É a gente falar sobre esses temas com eles, com o pouco que a gente sabe, mas afirmar a nossa fé. Demonstrar no dia a dia que nós temos confiança na assistência amorosa da providência divina, que se manifesta de mil formas, inclusive pela ação dos espíritos em nossas vidas, dos espíritos benfeitores, dos espíritos protetores familiares. É a gente conversar com eles sobre esses temas. E isso também nos leva também a pensar que nós temos que conversar com os nossos filhos sobre a razão da vida. É dizer o porquê que nós estamos aqui. É o que Santo Agostinho nos fala, né? Nós temos que ensinar os nossos filhos que eles estão na Terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer a vida. Mas muitos pais, e Santo Agostinho faz essa reflexão na mensagem, muitos pais pensam que os seus filhos nasceram para serem grandes vencedores, para serem pessoas muito ricas, famosas, e aí pensam que precisam preparar o seu filho, dando a ele todas as condições que eles não tiveram. E impõe uma série de obrigações e rotinas para os seus filhos, acreditando que aquilo vai garantir o sucesso deles. E realmente é muito bom quando a gente pode proporcionar atividades que melhorem a experiência deles no mundo. Mas nenhuma delas vai substituir o nosso papel educador. E nenhuma delas vai substituir o nosso papel de orientador, de dizer qual é a finalidade dele nesse mundo. Que ele veio para progredir como ser, como espírito. Ele veio para melhorar sentimentos. Ele veio para conhecer a si mesmo e para se relacionar de forma mais harmoniosa com o outro. O que é comum nos nossos dias? É a gente ensinar os nossos filhos a revidarem, não é? Se alguém te bater, vai lá e dá o troco nele. Nós estamos ensinando esse espírito a viver uma nova dimensão de vida em que se busca uma paz, uma harmonia? Não. Nós estamos muitas vezes reforçando neles o quê? A agressividade. Então nós temos que refletir muito sobre como nós orientamos os nossos filhos. Nós estamos ensinando que eles estão aqui para progredir, para evoluir. Ou nós estamos ensinando os nossos filhos que eles são seres consumistas, seres que para serem felizes precisam ter, ter, ter. Essa reflexão que nós temos que fazer todos os dias. Por isso que o Espírito fala, né? Inteirai-vos dos vossos deveres. Refletir na época atual, qual é o papel dos pais? Pensar realmente nisso. Outra coisa importante que Santo Agostinho nos fala muito e nos chama muita atenção, né? Que nós temos que eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores. Ao invés de entreter e desenvolver esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido. A fraqueza vem muitas vezes do quê? Desse sentimento que nós temos da nossa ausência prolongada da vida deles, em que acreditamos que temos que supri-los com os bens materiais. Ou porque nós fomos crianças que não tivemos o que queríamos, fomos crianças muito sofredoras, aí nós queremos hoje fazer para o nosso filho que ele tenha a infância ideal. Nós estamos, na verdade, querendo resolver os nossos conflitos interiores na vida dos nossos filhos. E muitas vezes ele nem precisa de tudo aquilo que nós achávamos que como crianças nós precisávamos. Então nós não podemos, por fraqueza, transferir as nossas frustrações para a vida dos nossos filhos. É isso que ele nos chama a atenção aqui. E o pior ainda é o por descuido. É a gente não estar presente na vida dos filhos porque consome da nossa vida tempo, disposição, horas de sono, e a gente não estar junto com eles. Porque é mais fácil a gente delegar ao mundo o cuidado dos filhos. Ah, eu deixei na casa do amiguinho, ele vai ficar lá algumas horas. Eu deixei na festa do amiguinho, eu deixei na casa da avó para passar o final de semana, porque eu estou muito cansado, eu trabalhei a semana inteira. Essas são situações que a gente pode até de vez em quando praticá-las, Mas isso não pode ser motivo para a gente estar se isentando da vida deles. É esse o descuido que ele nos fala. Porque realmente o mundo atual, ele nos cobra muito, nos exige muito, e a gente aceita muitas dessas cobranças. E a gente negligencia naquilo que é o mais precioso, que é a família. Eu sei que é muito desafiador, essa situação, ela é muito desafiadora, e eu me vejo também envolvido em uma jornada de trabalho longa, eu me vejo envolvido também nesse contexto. E das coisas que nós falamos nessa manhã, nada vai como tom de censura e de crítica, mas de elemento de reflexão para que nós pensemos, né? Estamos fazendo o que nós precisamos para os nossos filhos, ou estamos fazendo coisas que não são fundamentais para eles? Coisas que realmente não são importantes para o espírito em evolução. Talvez uma tarde com o nosso filho, de brincadeiras, de passeio, em que nós estamos ali com ele, interagindo, vale mais do que qualquer objeto material que nós dermos. O momento que nós estamos ali juntos, tomando uma refeição, conversando, sem televisão ligada, sem nada que distraia a nossa atenção, e esse é um grande desafio hoje, vale mais do que horas que ele passou numa festa, num acampamento ou na casa de alguém. Porque é dessa interação que vai resultar esse conhecimento sobre quem eles são e vai resultar também neles o entendimento, puxa, meu pai se importa comigo, minha mãe está presente. Ela não só cuida da casa, ela não só cuida da minha higiene, mas ela cuida também de mim como pessoa. O espírito, ele é capaz de sentir isso. Embora a inteligência seja limitada, ainda não consiga colocar nesses termos, mas como espírito sente. E quando ele entra naquela fase mais complexa, ele vai começar a entender que tudo aquilo era manifestação de amor. E ele passa a aceitar e entender os pais. Faltou falar das consolações para os pais que fizeram tudo certo e não conseguiram. Mas se vocês lerem aqui a mensagem, vocês vão ver sobre isso. Depois a gente fala, depois da prece, sobre isso. Tá bom? Então, por enquanto é isso. Obrigado.